trevas não levem seu brilho, pra que as coisas não saiam do brilho. De novembro, pra que a gente não tenha mais que debater sobre porra, neguinho comprou um carro, agora acha que é gente, neguinho coloca um cordãozinho de ouro, tá achando que pode falar alto com os outros. Pra começar, esse ouro nem devia ter saído daqui da África. Nossa maneira didática de contar a história, de redefinir a história, de mudar toda a história, é explicar que eu entendo esse bagulho de neguinho, mas o correto é: neguinho é o caralho! O zica, corra, trinca, brabo desde a porra, é o fim da zorra, fim dos crica, é macho ou morra. Frio, mas morra, tio, do morro, a desforra, cor. Etiópia, sépia, luz própria, rap é anticópia, neve, Etiópia, fama e os clique, clique, ouço um slick, rick no pote igual de pilique, ligeiro pique, wink, link. São velhas agonias, novas tecnologias, já vim pra ser bem 10, moleque mostra. De volta no ringue, é swing no bang, dando sangue até o fim. Fé, toro de sangue, o gueto morrendo nos corró. E o rap brigando na net, pra ver quem tem o tênis melhor. Cada um com sua cruz, chão. Alá Jesus, andei no meio dos cuzão. Cedi, não. Eu é quem nessa multidão. Jamais. Pra que as coisas não saiam do brilho. Ei, todo momento atenção. Ei, olhe ao seu redor, camarada. Pra que as trevas não levem seu brilho. Ei, pra que as coisas não saiam do brilho. Normal, chame radical, mas não abraço o que de ontem pra hoje ser preto ficou legal. Palhaços em festa, raiz cortada, a dor do judeu choca a nossa. Cana, mata um clima bucólico, faz melancólico. Lá fui, São Tomé do inferno dos católicos. Claro que o som, sou terrorista, meu país é ciclista. Regra selvagem, merda, paisagem tensa, essa, tensa, onde nada compensa. Pra nós contra os boy, trouxo, tira a favela, ela te mostra. Rejeitados, grossos que gera o estilo torto, mas a perna do Garrincha também era. Pobre, louco, também pudera. Não quer ouvir grosselha, é mó boi, tio. Não prospera. Nem todo mundo que é tá. São Paulo, obrigado pela presença de todos. Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, Interior, outros estados. Vocês são foda, nós é foda. Junto, nós é foda. Certo? O que a gente pode assistir hoje a olho nu é o impossível se tornando possível. Boa noite.